Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura, Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quinta-feira, 18 de setembro de 2014. Destaques de hoje. Delação premiada de Paulo Roberto Costa impõe sigilo em CPMI, afirma Janot. Dilma e Marina recuam e Aécio cresce 4 pontos, diz o Ibope. STF libera notícias sobre menção a Cid Gomes na Operação Lava Jato. Secretário maranhense deixa cargo após segunda fuga de presos em uma semana. Ministro do STF concede progressão de regime a ex-deputado Bispo Rodrigues. Ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, fica calado em depoimento. Câmara de Representantes aprova ajuda a rebelde sírios nos Estados Unidos. A Argentina quer que Tribunal de Apelações nos Estados Unidos libere pagamentos. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. O sol aparece com força e faz calor, mas há previsão de chuva à tarde no sul de Minas Gerais, no litoral do Espírito Santo e no litoral sul e oeste de São Paulo. Nas demais áreas do sudeste, o sol aparece desde cedo e as temperaturas seguem em elevação no decorrer do dia. Região Norte, mais um dia de sol e calor na região. Ainda não há previsão de chuva no sudeste do Pará e no Tocantins. As demais regiões têm pancadas principalmente à tarde, quando o calor é maior. Região Nordeste. A grande massa de ar quente cobre o nordeste do Brasil e determina um dia de sol. Ocorre chuva isolada e passageira no norte do Maranhão e do Piauí e na faixa litorânea entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. Região Sul, uma nova frente fria se organiza e há previsão de chuva e vento muito fortes na região. Ocorrem várias pancadas de chuva entre o centro-norte do Rio Grande do Sul e o centro do Paraná. O sol não aparece no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no oeste do Paraná. Chove à noite no sul do Rio Grande do Sul. Região Centro-Oeste. Novas áreas de instabilidade se formam sobre a região. Em todo o Mato Grosso do Sul e no centro-oeste de Mato Grosso, faz sol de manhã e chove principalmente à tarde. Nas demais áreas, o tempo segue seco, com sol forte e calor. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza. Convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza. Distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Downloads legais ou ilegais? Pirataria ou privataria? São questões que muitos internautas colocam quase diariamente. Questões que, todavia, não se colocam em Música Livre, um programa onde toda a música é livre, porque nem tudo tem um preço. Conheça o gratuitamente bom que as novas tecnologias, nomeadamente a internet, têm para nos oferecer. Música Livre, às segundas-feiras, às 19h15, com a apresentação de Catarina Navio, no Canal 1. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Após visita ao presidente do Senado, Renan Calheiros, na manhã desta quarta-feira, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, reiterou que ainda não tomou conhecimento do acordo de delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Ele ressaltou, no entanto, que os acusados que fazem esse tipo de acordo não podem se referir a qualquer informação que tenha sido passada ao Ministério Público. A lei que disciplina a questão da delação premiada impõe sigilo a todos os envolvidos. A lei impede que qualquer pessoa se refira à eventual delação e a seu conteúdo, disse o procurador, que esteve no Senado para entregar um relatório da MPF a Renan. Rodrigo Janot entregou a Renan Calheiros relatório anual das atividades do Ministério Público Federal. Ele completou recentemente um ano de mandato à frente do Ministério Público Federal. Janot substituiu Roberto Gurgel, que passou 4 anos no cargo. Melhoria dos presídios, Ministério Público voltado para uma ação preventiva, para o reforço da educação pública, atuação na área de investigação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, determinou nesta quarta-feira que seja liberada a circulação e publicação na internet da reportagem mostrando que o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, mencionou mais políticos entre os destinatários de propinas. Segundo a revista Isto É, na delação premiada que presta na Operação Lava Jato, o ex-funcionário da estatal delatou também o governador do Ceará, Cid Gomes, os senadores Deucídio Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, e Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, e o líder do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro. Cid foi à justiça e conseguiu das mãos da juíza Maria Marley de Maciel Queiroz, de Fortaleza, uma decisão para impedir a divulgação da reportagem na edição impressa e na internet. Hoje, Barroso disse que essa medida não poderia ser tomada, porque, entre outras razões, a notícia atende ao requisito da veracidade e o direito à privacidade de um político é menor do que o de uma pessoa comum. Barroso considerou a decisão da juíza Marley de Queiroz um caso de censura prévia, não permitido. Para ele, todos os elementos do caso apontam que o correto seria permitir a circulação da notícia. E caso alguém se sinta ofendido, que procure reparação judicial posterior. O ministro ainda reiterou o segredo de justiça do processo decretado pela juíza. A decisão de Barroso foi proferida nos Estados Unidos, na Universidade de Yale, onde ele participa de seminário. Para validá-la, ele usou uma assinatura eletrônica, usual no STF. Após o registro da segunda fuga em apenas uma semana do complexo penitenciário de Pedrinhas, em São Luís do Maranhão, Sebastião Uchoa deixou nesta quarta-feira o comando da Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária, SEJAP, do Maranhão. A pasta será assumida interinamente pelo secretário estadual de Segurança Pública, Marcos Afonso. O Showa colocou o cargo à disposição durante tumulto iniciado poucas horas depois de detentos escaparem por meio de um túnel cavado a partir do presídio São Luís I, um dos 8 estabelecimentos que compõem o complexo. Durante a confusão, equipes de televisão flagraram presos escalando os muros do presídio e sendo contidos por policiais militares. Enquanto os policiais tentavam controlar a situação, agentes e inspetores penitenciários que aderiram a uma paralisação de 24 horas estavam reunidos diante da entrada principal de Pedrinhas. A categoria denuncia a falta de condições de trabalho e os perigos a que estão expostos os agentes do sistema prisional maranhense. Bacharel em Direito, ex-agente de segurança penitenciária em Pernambuco e ex-diretor executivo do presídio, professor Aníbal Bruno, no Recife, Pernambuco, o também delegado Showa chefiava a CEJAP desde março de 2013. Ao assumir o cargo, prometeu incrementar a segurança dos estabelecimentos prisionais, valorizar os agentes penitenciários e investir na ressocialização dos presos. Entretanto, durante sua gestão, teve de explicar a incapacidade do Estado para garantir a segurança dos presos e impedir novas fugas. Só este ano, 16 detentos já foram assassinados no interior do complexo penitenciário, maior estabelecimento prisional do Maranhão. Dados do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, revelam que pelo menos 60 presos foram mortos em 2013. O deputado federal e candidato a vice na chapa de Marina Silva, Beto Albuquerque, do PSB do Rio Grande do Sul, recusou hoje o título de ruralista e defendeu a atualização dos índices de produtividade da terra, utilizados pelo poder público para determinar se uma propriedade rural deve ou não ser desapropriada para a reforma agrária. A imprensa nacional me caracterizou como ruralista. Eu sou filho de um estado onde o agronegócio é uma chave muito grande para o desenvolvimento. Ninguém toma leite, café, come pão, queijo, se não existir o agronegócio. Precisa ser tratado com respeito e menos atacado, afirmou Albuquerque em sabatina realizada pelo jornal O Estado de São Paulo. A boa interlocução de Beto com lideranças de agronegócio foi apontada como um dos motivos de sua escolha como vice na chapa presidencial do PSB em meados de agosto. Na ocasião, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, chegou a dizer que a escolha de Beto poderia representar uma porta de entrada para futuros diálogos. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, é evidente de que há sinais de que havia roubo na Petrobras desde antes de Fernando Henrique, Lula e Dilma assumirem a presidência da República. E certamente que havia. Mas o que não dá para sustentar é que, se havia roubo num governo, o outro teria o direito também de fazer o mesmo. Não é outra coisa que Lula e Dilma reafirmam claramente nos últimos dias. É preciso ficar claro também que nunca antes do PT no governo se roubou tanto da Petrobras. A maior estatal brasileira foi tomada de assalto por esta quadrilha que passou a sustentar aliados no Congresso e fora dele, às custas do dinheiro da estatal e de outras obras pelo país. Isso está demonstrado no depoimento de Paulo Roberto Costa e da tesoureira do doleiro Youssef, Meiro e Posa, quando nominam as empreiteiras que pagavam um percentual do que cobravam das obras que ganhavam nas licitações, provavelmente viciadas. E a propina saía de preços superfaturados, de obras não realizadas ou concluídas, porque, evidentemente, os empreiteiros não iam tirar do seu bolso, do seu lucro, para pagar os corrompidos. Não se sustenta a cantilena de Dilma de que agora se investiga mais. As denúncias que surgem agora não partem apenas da ação da Polícia Federal, que, sem sombra de dúvida, faz um bom trabalho. Mas é que a certeza de que nada aconteceria nestes anos fez com que, mesmo com alguns pegos e condenados, outros continuaram roubando, assaltando principalmente a Petrobras. Afora os empresários já envolvidos nas maracutaias dos grandes negócios, é voz corrente no resto dos que buscam produzir neste país que nada se faz sem que se tenha que dar algum por fora para esta turma. Isso se propaga pelo país afora. Recentemente, esta semana, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, dois secretários do município e mais uma catrefa, mais de 30, foram presos, acusados de maracutaias em licitações e coisas do gênero. É este o mal que Lula e Dilma cometeram contra o país. Dar comida ou melhorar um pouco a vida de alguns, que podem até ser milhares, não é passaporte que autorize ao roubo. Deveria ser o papel de todo governante: fazer sem roubar. É esta a esperança de todo aquele mais consciente que não aceita a mentira e não compactua com a corrupção, o crime, a sem vergonhice. Tomara que sejamos a maioria. Até mesmo a tentativa de criar um fato com a ida do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, ao Congresso, fracassou. Nem ele aguentou a possibilidade de uma chantagem de muitos que ajudou a corromper. Ali, ninguém é inocente. Muito pelo contrário. Inclusive, de Brasília, José Wojtchomas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. O Jornal Brasil Notícias faz um breve intervalo. Dentro de instantes, os destaques internacionais. Até já. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com Beleza. Lugar Algures, sextas-feiras, 18h30, no Canal 1. ¿Qué opinas? O sea, ahora que escuchaste más seguidas varios géneros musicales, varias... ¿Ya tienes alguna idea? ¿O aún te es difícil decir cuál más te gusta? Sinceramente, me encanta un poco de todo, por decir así. ¿Será que la gente sabe en realidad cómo planear ese viaje? O sea, el clásico es escoger un destino así de esos en internet y después se va en avión, que es lo más rápido. Este virus de ébola supuestamente había sido erradicado en los años 70. Ya no habría. Sí, y reapareció. Es exactamente lo que digo. Y ahora con más fuerza. Os assuntos internacionais do momento são discutidos aqui. Puerto Internacional, às terças, às 10 da noite, com locução espanhola no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Jihadistas em um reduto sírio próximo ao Iraque abandonaram algumas bases e redistribuíram suas forças e equipamentos para outras posições, no momento em que forças americanas estão prontas para atacar, informaram ativistas nesta quarta-feira. O grupo Estado Islâmico começou a esvaziar muitas das suas bases e posições na província de Deir ez-Zor, declarou Abu Osama, um ativista da região oriental do país, majoritariamente sob controle jihadista. Falando à AFP pela internet, Abu Osama declarou que todas as posições conhecidas do Estado Islâmico em Echara, uma cidade cerca de 60 quilômetros a leste de Deir ez-Zor, haviam sido esvaziadas. Abu Osama também explicou que os jihadistas desocuparam o antigo prédio do governo na cidade de Deir ez-Zor, que havia sido transformado pelo Estado Islâmico em seu principal depósito de munições na região. O emissário do Quarteto para o Oriente Médio, ONU, União Europeia, Estados Unidos e Rússia, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, pediu nesta quarta-feira que a reconstrução de Gaza, devastada por uma guerra com Israel, seja iniciada o mais rápido possível. A precária situação em Gaza e no sul de Israel, o perigo de que a violência possa explodir de novo a qualquer momento, são precisamente a razão para avançar o mais rápido possível nos esforços de recuperação em curto prazo, afirma Blair em um comunicado emitido antes de um encontro internacional para ajudar os palestinos. Blair deve apresentar um relatório na segunda-feira em Nova York, durante uma reunião do Comitê de Ligação Ad Hoc, que coordena a ajuda dos países doadores aos palestinos. Um canadense apresentado como o cérebro de uma suposta célula terrorista foi condenado nesta quarta-feira a 24 anos de prisão por ter tentado realizar um atentado contra instalações militares. Iva Alizadé, de 34 anos, se declarou culpado da acusação de fabricação e posse de substância explosiva com o objetivo de colocar vidas em perigo e causar danos materiais importantes, agindo para um grupo terrorista, segundo a justiça canadense. Quando foi preso em 2010, junto outros dois homens, a polícia o apresentou como cabeça do grupo, que, segundo as autoridades, visava atacar o exército canadense. Um médico canadense de origem paquistanesa foi absolvido em agosto, enquanto que o terceiro homem, um radiologista, admitiu que estava envolvido em um projeto de atentado. Entre as provas apresentadas no julgamento figura a gravação de uma conversa na qual Alizadé e o radiologista Misbahuddin Ahmed fazem referência ao ataque contra uma base militar no Canadá. O governo alemão entregou ao Egito fragmentos de uma ornamentação da pirâmide de Quéops, que permitiram identificar o proprietário do famoso monumento e que foram roubados por investigadores deste país, anunciou nesta quarta-feira a agência de notícias oficial MENA. A pirâmide de Quéops está situada em Gizé, a oeste do Cairo, com 146 metros de altura e construída há mais de 4.500 anos, era considerada na antiguidade como uma das sete maravilhas do mundo. Os fragmentos que foram retirados ilegalmente foram entregues em agosto pela Alemanha à embaixada egípcia em Berlim, e nesta quarta-feira retornaram finalmente ao Ministério de Antiguidades. A ornamentação em pedra era a única que permitia revelar o nome do faraó e os fragmentos que foram roubados pelos dois arqueologistas alemães permitiram a eles elaborar uma tese, segundo a qual a pirâmide foi construída há mais de 15 mil anos. Um arquivo de textos sobre um atentado suicida e planos de mecanismos de ignição foram encontrados na Holanda, na casa de um homem de 33 anos, suspeito de tentar viajar à Síria para se juntar ao Estado Islâmico, anunciou nesta quarta-feira a promotoria holandesa. Eles são suspeitos de planejar apoio à luta armada da organização terrorista do Estado Islâmico, escreveu a promotoria em um comunicado sobre o homem e outro suspeito de 31 anos. A promotoria havia anunciado no final de agosto a detenção de dois homens e suas esposas, após informações fornecidas pelo Serviço Secreto Holandês. Os dois casais, cujos passaportes foram confiscados, desejavam viajar à Síria com seus filhos, com idades entre 8 meses a 9 anos, de acordo com autoridades holandesas. Catástrofes naturais provocaram o deslocamento de 21,9 milhões de pessoas no mundo durante o ano de 2013, revela um relatório do Observatório de Deslocamento Interno, IDMC, publicado em Oslo. O relatório publicado antes da cúpula sobre o clima prevista para 23 de setembro em Nova York alerta sobre o risco de que o número de deslocados por catástrofes naturais aumente devido ao crescimento demográfico e ao aquecimento climático. A Ásia voltou a ser o continente mais afetado, com 19 milhões de deslocados. O fenômeno afeta, em geral, os países em desenvolvimento, que registram 85% dos deslocados. Entre 2008 e 2013, as catástrofes naturais, principalmente inundações, furacões e terremotos, causaram o deslocamento de 164,9 milhões de pessoas. A sonda americana Maven chegará à órbita de Marte na madrugada da próxima segunda-feira com a missão de descobrir o que levou o planeta a perder grande parte de sua atmosfera no passado, anunciou a NASA nesta quarta-feira. Após uma viagem de 10 meses e 711 milhões de quilômetros, ao custo de 671 milhões de dólares, Maven, Mars Atmosphere and Voitelli Evolution, entrará na órbita de Marte a 1 hora e 50 minutos GMT de segunda-feira, 22 horas e 50 minutos de Brasília de domingo, dia 22 de setembro. Até agora, o funcionamento da sonda e de seus instrumentos está bem, disse David Mitchell, do Centro Goddard de Voos Espaciais da NASA e responsável pelo projeto Maven. Uma vez na órbita provisória, começará um período de 5 semanas para a calibragem dos instrumentos da Maven. Em seguida, a sonda entrará em uma órbita elíptica definitiva de 4 horas e meia, que lhe permitirá realizar observações de todas as latitudes e camadas da atmosfera superior de Marte, com altitude variável de 150 quilômetros a 6 mil quilômetros. A presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, comemorou nesta quarta-feira a decisão de seu colega americano Barack Obama de apoiar militarmente a luta contra o ebola em seu país. A decisão de Obama deve servir de exemplo para o resto da comunidade internacional, explicou. O anúncio feito na terça-feira por parte do governo dos Estados Unidos de uma ajuda militar direta é um momento significativo na batalha contra o ebola, afirmou Sirleaf

nova rodada de pesquisa de intenção de voto na corrida presidencial divulgada nesta terça-feira pelo Ibope apontam um crescimento de 4 pontos percentuais nas intenções de voto ao candidato presidencial do PSDB, Aécio Neves, que atingiu 19%. As outras duas principais candidatas perderam pontos. Dilma saiu de 39 para 36. Marina Silva, do PSB, de 31 para 30. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o grau de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa foi às ruas entre os dias 13 e 15 de setembro e ouviu 3.010 pessoas em 204 municípios. Numa possível disputa de segundo turno, Marina Silva conseguiu ampliar discretamente a vantagem sobre Dilma Rousseff. Se o segundo turno fosse hoje, Marina teria 43% das intenções de voto e Dilma 40%. No levantamento anterior do Ibope, encomendado pela CNI e realizado entre os dias 5 e 8 de setembro, as duas apareciam tecnicamente empatadas com 43% das intenções de voto para a candidata do PSB e 42% para Dilma. Já em uma disputa entre Dilma e Aécio, petista, a petista continua vencendo com 44% dos votos entre 37% do Tucano. O postulante do PSDB, entretanto, também cresceu nesse cenário. Na pesquisa anterior, Aécio tinha apenas 33%, enquanto Dilma contava com 48% das intenções. A rejeição ao governo Dilma também flutuou para baixo, mas dentro da margem de erro. 37% dos brasileiros avaliam a gestão da atual presidente como ótima ou boa, enquanto na pesquisa anterior esse índice era de 37%. A pesquisa foi feita por encomenda da TV Globo e registrada no TSE sob o número BR00657/2014. O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, preferiu usar o direito constitucional de ficar calado na sessão que colheria seu depoimento na CPMI da estatal, nesta quarta-feira. Eu vou me reservar ao direito de ficar calado, anunciou o executivo logo após entrar na sala. O presidente da CPMI, Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, colocou a possibilidade de limitar o acesso à sessão caso o executivo tivesse interesse em prestar esclarecimento somente aos parlamentares. Mas o ex-diretor preferiu manter o silêncio. Mais cedo, vários parlamentares da oposição e da base repudiaram limitar o acesso à sessão, alegando que as versões repassadas poderiam ser deturpadas. Eles defenderam transparências nas ações da casa. A reunião seguiu aberta ao público. Esta é a segunda vez que o ex-diretor depõe no Congresso. Em 10 de junho, Paulo Roberto Costa negou aos parlamentares da CPI do Senado a existência de uma organização criminosa dentro da estatal. Reportagem da revista Veja revelou que o ex-diretor teria entregue à justiça os nomes de pelo menos 32 políticos em um acordo de delação premiada. Mais cedo, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, comentou que em casos de acordos de colaborações, é preciso manter o sigilo das informações para a validação do benefício. A candidatura de Dilma Rousseff do PT já ensaia uma aproximação com o PSDB. Caso o cenário mostrado nas últimas pesquisas de um segundo turno entre a petista e Marina Silva seja consolidado no dia 5 de outubro, a aproximação que ficaria a cargo do vice-presidente Michel Temer não tem a intenção de conseguir apoio tucano, mas sim neutralidade do PSDB no segundo turno. Em entrevista ao site Valor, Temer afirmou que utilizará vínculos com tucanos para costurar a neutralidade. Tenho muitos vínculos entre os dirigentes do PSDB e posso ajudar neste sentido, disse o vice-presidente. Ele afirmou ainda que a confirmação de vitórias de alianças firmadas entre o PMDB e o PSDB para disputa de governo estaduais também vai auxiliar na aproximação. Temer disse contar com todos os aliados e dispostos a participar da campanha presidencial pró-Dilma. A candidatura petista entende que, para acirrar a disputa no embate direto diante de Marina, é necessário evitar que Aécio e demais tucanos declarem apoio à candidata do PSB. O objetivo é que, sem o apoio declarado do candidato do PSDB, os eleitores do senador mineiro não tenham a migração para a candidatura de Marina como um caminho único e automático. Porém, vale lembrar, Aécio continua subindo nas pesquisas. Ainda é uma incógnita a eleição no país. Você é daquelas pessoas cansadas das mesmices na sua timeline e não aguenta mais a orkutização do Facebook? Há uma nova rede social que você vai amar, Metropolitan. Voltada para pessoas com alto padrão de vida, é necessário pagar uma humilde taxa de R$21 mil para entrar no Clube dos Ricos. Além disso, é cobrado cerca de R$7 mil anualmente para manter a conta funcionando. Lançada nesta quarta-feira, a proposta do Metropolitan é reunir pessoas com mais dinheiro do que tempo e que tenham o mesmo status social, mesmo que elas não façam parte do mesmo círculo de amizades. Você pode criar grupos, ter conversas sobre tudo, desde vinhos a carros clássicos, ou recomendações de lugares para viajar, descreve a página. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação, Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.